Pedrinho. Ah, meu irmão. Taxi, o Gol 1173, estamos com 107 a bordo, estou na linha de 4 horas e 30, treinando Galeão. Gol 1173, e a parte principal, taxi Índia, ponto de espera, tá no 0, chame pronto, que negar, no 0 no 7. E a Índia com a 0 no 7, chamar a próxima, espera, Gol 1173. Salvador, Tango X4. Isso aí, 1-1, diagonal 1-6, diagonal 2-5. 139 total, sem atraso, 0-6-35 de uma pessoa. Chame Torre, 1-1-8, decimal 9-5. 18-9-5, tem 3-8-6. Passeio 2228, chame Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 135 decimal 3. Centro Recife 260-288, passeio 2228, bom. Alterne 135 decimal 3. 353, alterna, passeio 2228. 0, vento 170 graus, 129, boa noite. 3-0, pouso 9-0, tem 3-8 no meio. Mantenha a ponta de espera. Mantenha a visão para a nave na final. 173, ele é manter a pressão no zero. Ali mantém, 173. Ife, 125, decimal 45. Alterne, 126, decimal 85. 2545, 2085, bom dia, tá? Bom dia. Oito no meio, Salos 3-1, libera direita, Alfa Juliette, portão 1-0, nessa frequência. Direita, Alfa Juliette, pro 1-0, na sua escuta, tá? 3-8 no meio. Voo 1173, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0-9. Decolagem, voo 1173. Voo 1173, decolou 34, controle de Salvador, 1208. 208, 1173. Voo 1173, decolou. Voo 1173, bom dia, contato radar, chegou até o nível de voo 360. Após 2000 pés, autorizado direto Leda. 360, 2000 Leda, igual 973. solo, bom dia, é Oxalé, Oscar Charlie Bravo. Prossiga. Oscar Charlie Bravo para reboque da ponte 6 para a ponte 8, aqui dentro do pátio 1. Autorizado, chama interno. Chamará o Alberto. Decimal 35, ao término 125, decimal 1. 125, 125, 1, 1, 1, 7, 3, 1, 1. Bom dia. Bravo, reboque finalizado. Bom dia, obrigado. Gente, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, vou no 561, no informação eco. Autorização, Galeão. Alô 561, Galeão 360, Persulu 44. Curva direita na Sanvo 1, no Lesa Doquilo. Transponder 5050, controle 1208. 360, Galeão, Persulu 44, curva direita, Sanvo Lesa Doquilo. 050, transponder, controle 208, igual 561. Procedimento correto, chame pronto. Salvador agora no 561 no pushback acionamento. 561 autorizado, chame táxi. Já está na chamada táxi. 561. Salvador no 561, táxi com 070. Confirmando 70. 3 horas e 33, Altena Campinas. No 561, via parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera, dono 0, chame pronto. Quem negar, no 0, no 6. 3, parte 1 no Índia, ponto de espera, dono 0, chame pronto. No 0, no 6, eu ajudo te explicando. 2 Salvador, voo 561 da próxima ponte, espero. Voo 561, aliás, decolar, pistão 0, vento 170 graus, 129. Entendeu? A linha aí decola, confirma? Confirmo, linha aérea decolar, pistão no 0. A linha decola, voo 961. Só 561 decolou 0600, controle de Salvador 208. 208, certo. Controle Salvador, bom dia, voo 561. Voo 561, bom dia, contato radar, se botar o nível de voo 360, após 2000 pés autorizado direto Leda. Sente após 2000 direto Leda, 561. Goma 561, submantenha nível de voo 320, autorizado direto Dóquilo. 320, restrito Dóquilo 561. Lima 561, estamos centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. Recife 2835, 251, bom dia 561. Bom dia. Salvador, é o gol 1161, autorização Guarulhos. 1161, Guarulhos autorizado, 360, Pedro Luno 0, curva direita na São João, no Leda Motiva, transponder 5057, controle 1208. É, só confirma a saída? São João, no Leda Motiva. Gente, então, autorizado Guarulhos, nível 360, saída Sanvo, Uno, Leda e Módiva, curva direita, posso. Menor Persulo 110, transponder 5057, é o voo Uno 161. Correto, controle 208, chame pronto. Está na pronta. Eu tenho 360, aceita? Afirmo, 3601. 3601, São Paulo, 360, peso 10, curva direita na Sanvo, 1, transição Mótiva, Sanvo 1, Leda Mótiva, transponder 5062, controle Salvador 1208. Estabilizado 360 para São Paulo, para dar 10, primeira curva direita na Sanvo 1, Leda Mótiva, a peso do 10, o base. Apenas do 16, pouso direto com direto show mod, apenas do 30, indique. Transponde 5062, controle 120.8, da 3601. 5062, transponde. 5062. Sempre pronto para o check da 3601. Gente, abordado. Correu o gol 9161 para pushback, acionamento no 7. É, eu não autorizado, portão 7, me táxi. Para táxi, gol 9161. Paulo Salvador, é o Sol, mais 500, Papa. Prossiga. Bom dia, solicito autorização para o reboque da posição 10 para 14, por favor. Portão 10, remoto 14, autorizado, chame no término. Ok, obrigado, senhor, que encontrará o término. Gol 9161, 548, 4 horas e meia, Berna Galeão. 154? Negativo, 5454. Gente, gol 9161, táxi a parte principal, táxi Índia, ponto de espera da pista no 0, chame pronto, que negão no 0, 16. 0 no 6, tomará pronto, ponto de espera, que é Índia. Eu vou no 161, ponto, espera zona 0, pronto. 161, aliás, decolar, pista no 0, vento no 70 graus, 129. E decola no 0, vou no 161.